Gadamari. Confirma, amigo. 050, Webjet 5810. 050, vai chegar na Mari. Autorizado, chama na final. Amanhã na final, 03. Quatro, está autorizado para seguir na descida? Passarela 2224, desça para 3.000 pés, QNH 10 no 2. Ciente, 3.000 no 0 no 2. 2224. Romeu Mike Mike? Meu Mike Mike agora cruzando 2.500 pés a 13 milhas fora, já visual com o campo. Olympus, vento 1.00 graus, 101. Vitor Caia metido, Olympus 03. Romeu Mike Mike, desça para 1.500 pés. 1.500 pés, ciente Mike Mike. Localizador avistando agora, 884. Complete a aproximação, chame torre 118, decimal 6, gol 1884. 86, 884. Passarelo 2224, reduz a velocidade para 180 nós. 180, ciente, 2224. Torre Salvador, o 1884 vai passar Índia Serra, baixou e travou. Ciente, 884, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, 1884. Passarelo 2224, desça para 2.000 pés. Autorizado LS, reporte estabilizado. Ciente, 2.000, reporte LS estabilizado, 2224. Portanto, mantenha 1.000 pés, previsto agora espera no setor norte, em 360 pela direita. 03, é, curvando para a esquerda e previsto espera, Olympus 03. 1.500 pés, o Romeu Mike Mike. Ciente, Romeu Mike Mike, informo tráfego a 1.000 pés na perna do vento da pista 101P3. Ciente, Romeu Mike Mike, autoriza dar presente para cima da rotatória? Autorizado rotatória, reporte visual com campo. Rotatória visual com campo, ciente Mike Mike. Decimal meia, ajuste de altímetro no 0 no 2. Autorizado táxi a FAT 1. Ponte Serra 126, ajuste no 012, 73, 197. Na perna do vento? Afirmativo, eu estou visual com dois tráfegos aqui. Um na perna do vento e dois ali na frente. Gente, mantenha um no 1500 pés, chame torre 1 no 8 decimal 6. 1500 pés, 1 no 8 6, ciente. Torre Salvador, muito boa noite, Papai Romeu, Romeu Mike Mike. Romeu Mike Mike, mantenha um no 1500 pés e proa da rotatória aguardando para final no 7. Vamos ter um tráfego aí abaixo, 3 a 4 milhas à sua frente, um patrulha da Força Aérea, P3 da Força Aérea, está mantendo 1000 pés, ok? Ciente, Romeu Mike Mike, vai voar para a rotatória mantendo. Imagina, mantendo no 1500. Depois 03 na perna do vento. Estimativo, 03, 360 graus, pela direita, mantenha 1 no 1000 pés, aguarde para a base da 1-0. 03, 360 pela direita, aguardará a base. Torre, eu passaria do 2224, boa noite. 2224, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Na sua escuta, 2224. Foro Santos, Oceané 6259 com 124 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternativa 9 para Galeão. Confirme a alternativa, Oceané? Galeão. Oceané 6259 autorizado, táxi via parte 1 no taxiway Índia, ponto de espera, pistão 10, semitore 1-1-2, decimal 6, ajuste de altímetro 0-1-2. Teste prossegue o táxi via táxi via parte Índia, ponto de espera 0-6-12. Agora. O Olimpo 03 estique mais a proa em sentido litoral, agora proa este, para separar com o tráfego 17 que vai virar base já e não ter separação. Afirmativo, esticando a proa aqui, o Olimpo 03. 884, seu solo 05, direito 29 solo. 29, bom, espera, pistão no zero, próximo da 3197. Sente, mantém a posição. Mantém 3197. 84, autorizado via Alfa, reporte antes das vezes. Via Alfa, reporte antes das vezes, o 1884. Esquerda para final da 17, aguarde autorização de pouso. Autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.092, autorizado LS, portanto estabilizado, 50, 1.0. Curva direita para a perna do vento, dá 1.0, mantenha 1.000 pés, aguarde para ir na base. Olimpo 03, direita, perna do vento, dá 1.0, aguarde para ir na base. Direita, perna do vento, dá 1.0, aguardará para ir na base, Olimpo 03. Mike Mike tá passando muito da final da 1-7 aí. Eu suponho 1-7 ou 1-0, confirma? 1-0, senhor. Ah, vai pra 1-0? Afirmativo. Ah, ok. Qual é seu pátio após o pouso? Pátio geral, senhor. Ok, então tá livre agora a base da 1-0 e reposta na final. Reposta final, ok. Olimpo 03, enquadrando a perna do vento. Olimpo 03, mantém a perna do vento, aguarde pra ir na barra. Perna do vento, 03. Boa noite, 84, autorizado, táxi via Juliette, pátio 6, portão 06. Juliette, pátio 6, portão 06, 1884. 7 direito, 2 no chão. Versão final no 0, Romeu Mike. Passarizo 2224, autorizado táxi via Alfa, reporte a sua Juliette. Grupo 03, gire base, reposto final da 1-0, fiquei com possibilidade de ter que abandonar a final para o setor norte. Afirmativo, girando base, reportará a final, limpo 03. Trisuno 97, está autorizado a alinhar e manter no 0, 3197. Ali mantém, 3197, 10. Passarei 2224, autorizado a táxi via Juliette. Você vai para o pátio 1, remota 1-4. Pátio 1, remota 1-4, 2224. Objeto 5800. ILS estabilizado. Chame torre 118, decimal 6. Salvador, Papá Romeu, Romeu, Mike. Papá Romeu, Mike, autorizado táxi via Alfa Kilo. Alfa Kilo, vento de 1-0 graus, 1-0 nós, livre decolagem. Livre decolagem, observando a aeronave, está 3197. 2 Salvador, objeto 5810, cruzando 2000 pés, estabilizado. 7510, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua aguardando. Fica guardião 07. Cabe para Ondina com 4 a bordo, estamos mantendo 500 pés, velocidade de superfície. Gente, guardião 07, mantém as condições visuais e reporte visual para o local de pouso. 7. Depois 03 na final. Estimativo, observe a aeronave já na corrida próxima de escolar. Continue para o toque remetido, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Pois 03. Toque a aeronave, autorizado pouso para o limpo 03. Tá, toque remetido, confirma. Toque remetido, afirmativo. Ok, tá livre, 1-0 graus, 1-0 mais. 03, livre, livre para quem é emitido. 3197, decola 1-2, controle 19, decimal 35. 1935, 3197. Passou o externo, o 50-0. Ciente, aguarde a autorização de pouso. Aguardo. Salvador, boa noite, está 3197, decolado, tire 600. São 3197, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, saída da EL. 380, tá 3197. O voo esquerdo, o voo chama e para girar a base. Para girar a base, eu limpo 03. 5810, livre pouso, 100 graus, 129. Autorizado, pouso, 5810. Lugar com a Dina, Guardião 07. Guardião 07, frequência livre para a coordenação. 7. Solicita a voz Duna. Na corpo. Afirmativo, mantenha a posição ainda. Toque 3528. Olimpo 03, aguarde para girar a base. Era para girar a base, Olimpo 03. A linha a partir da Charlie? 6259 está autorizado, a linha mantém. A linha mantém. A partir da Charlie ou quem é que vai no final lá? Ah, esse não é critério. Então, tá ok. Vamos aqui na Charlie mesmo. Change. Chip 5218. Curva direita pro A100. Direita 100 35218. 5810, solo 104, livre à direita, 219 solo. 219, 59. Fala, objeto 5810, tá ligando na sua escuta. Fala, objeto 5810, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette. Dá o 109. Autorizado, demorais, 6259. Olimpo 03, gira base, reporte final. Olimpo 03, autorizado base, reporte final. E decola o 5-6, controle 19 decimal 35. 19-35, obrigado. Xaná 6259, passamento 300, Dael. O Xaná 6259, contato radar na decolagem, suba para 360, saída do Dael. 360, Dael. Metido. Gente, Guardião 07, mantenha 510 em condições visuais. Reporte visual com o campo. Qual será o visual com o campo do Guardião 07? Guardião 07, informa ajuste 1012. 1012, 07. 218, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000 pés no 0 no 2, autorizado LS, reporte lá estabilizado. Está estabilizado no localizador já, o TV 5218. Certo, agora de transferência. Guardando transferência 5218. Chame Recife, 1251, secundária 13325. 1251, 13325, tá 3197. Rapaz, a base Olimpo 03. Através de Pituaçu, realizou com Campos, Guardião 07. Guardião 07, livre frequência. Guardião chama Torre 118, né? Positivo, Torre 1186. Grato. Qual é o instalador é o Guardião 07? Guardião 07, prossiga. Vertical de Piatã, já visual com campo. Terceira pouso no Graé. Ok, ciente, Guardião 07 dá presente, final pátio do Graé. O vento no 00 grau, 099. Por gentileza, agilize para evitar conflito com o tráfego final da 10, ok? Agilizando direto pátio do Graé, Guardião 07. Olimpo 03, inicie 360, com curvas pela direita, setor norte, aguardando instruções. Olimpo 03, iniciando 360 para o setor norte. Cinco, dois, um, oito, completa aproximação, chame torre 118, decimal meia. 118, tripe 5218. Salvador, tripe 5218, final de 10 milhas, estabilizado LS. Gente, tripe 5218, continue a aproximação no zero, aguarde a autorização de pouso. Prossegue na aproximação, aguardando a autorização, tripe 5218. Final, Graé, Guardião 07. Guardião 07, vento 090 graus, 109, reporte no solo controlado. Voltará controlado, Guardião 07. O Salvador, está 3603. Está 3603. Informação Victor, pronto para cota, Guarulhos. Então, 3603, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Zulu 44. Pistão 0, curva direita, saída da El, Leda Eudes. Controle 1199.35, transponda 5565. Guarulhos, decola 10, curva direita, saída da El, Leda. Controle 1199.35, transponda 5565. Confirme após Leda. São 3603, saída da El, Leda, Eudes. Da El, Leda, Eudes. Da El, Leda, Eudes. Copiado, 3603. São 3603, cruzamento correto, reporte para o acionamento. Cortará. Não vai interferir com sua aproximação. Livre pouso, está ciente do driver 3528. Limpo 03, é visual com tráfego. Guardião 07, ciente, seu solo foi os 23, frequência livre, boa noite. 03, prossiga com o número 2, reporte girando base no 0. Passará girando base, eu limpo 03. Salvador, boa noite. Sua 3662, oceano identificação, desça para o 050, chegada Mar. 050, pode voltar. Chané 6259, chame Recife 125-1, secundária 13325. Poderia repetir para o 6259? Chame Recife 1251, secundária 13325, Xané 6259. 251, 3325, obrigado. Posso pegar da base? Gente, Olimpo 03, reporte final com o número 2, ok? Para choque arremetido. Afirmativo, reportará final Olimpo 03. Autorizado em TAP, então 3662. Obrigado, 62. DP 5218, solo 25, direito no 219. Boa noite. Solo direita, 1219, grato. Identificação, desça para nível de voo 060. Chegada Mari. 060, chegada Mari, certo. Solo, trip 5219, tá livrando? Trip 5219, autorizada táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, trip. Zero 03, socorre, meteu os 27, curva esquerda, perna do vento, reporte para girar base.